Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, o Zingarelho esta semana não tem muito para dizer. Está à espera do seu certificado de vacinação para poder subir ao éter da net e ser ouvido em esplanadas daquelas que não têm polícias de fita métrica a controlarem as distâncias entre mesas. Estivemos com Dead Kennedys e o tema Government Flu, que poderia ser traduzido por gripe governamental e que me parece bem adequado. Entretanto, e porque não havia apresentação obrigatória de certificado, fomos ao lançamento do mais recente livro do nosso DJ mutante, que quando é poeta se chama Nunes Zarlecci, um livro lindíssimo da editora de Flagra, encadernado pela oficina transformadora Cais Recicla, com o título Salamandra de Fogo. Aqui vai ficar um poema, que me desculpe o autor pela má leitura, que me parece uma abordagem necessária neste momento. Princípios básicos de anti-economia. Para armar a anti-economia. Abolir o dinheiro, o preço e o emprego. Terminar com as redes de produção, distribuição e consumo. Negar a racionalidade do indivíduo. Acabar com as instituições. My baby sis, capitalist, get up and on. Ouvimos Louis Ling and the Bombs, um clássico desta rádio, com o tema Destroy Civilization. Ficamos agora com uma mini agenda de locais onde podes ir sem que te peçam o certificado Covid. Em Lisboa, a Casa da Achada, para além dos programas de rádio com que nos presentei aqui na Rádio Paralelo numa base quinzenal, continua a dar a volta aos vários confinamentos e mantém a sua atividade como que intocada. Às segundas, como sempre nestes últimos tempos às 20h30, há cinema. Em julho, trata-se de um ciclo programado por André Luís Alves para descobrir o cinema iraniano e falar do papel da mulher nessa sociedade. Na próxima segunda, dia 19 de julho, às 20h30, o filme é The Report, de Abbas Kiarostami. Ainda na Casa da Achada, continua patente a exposição Mário Dionísio, 50 anos de pintura. Esta sexta, dia 16, às 18h30, haverá uma visita guiada a essa exposição através da leitura de citações do diário do próprio Mário Dionísio, chamado Passageiro Clandestino, cujo primeiro volume foi recentemente publicado pela Casa da Achada. No dia seguinte, e ainda na Casa da Achada, haverá uma reunião alargada de amigos e sócios da casa para um debate sobre intervenção cultural. Ouçamos as palavras dos próprios para entendermos melhor. No sábado, uma reunião de amigos alargada e aberta que se pretende que seja um debate sobre o papel da associação, o papel da Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, nestes tempos complicados. Como repensamos a ação coletiva, uma tarde para reunir os amigos da Achada, aproveitar para pôr as cotas em dia e pensar em conjunto sobre o papel que temos nestas circunstâncias complicadas. Vamos refletir juntos sobre o que pode e deve ser uma intervenção cultural nos tempos que correm. Às 3h30 de sábado, dia 17 de julho. A Casa da Achada fica na Rua da Achada 11, em Lisboa. Ainda em Lisboa, a desgraça tem em cena Dois Perdidos, uma performance que nos mostra a conflituosa convivência de dois imigrantes marginalizados que são forçados a dividir o mesmo quarto. Um projeto desenvolvido a partir da obra Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos. Os performers são Andrew Costa e Samuel McDowell e a entrada é por contribuição livre, mas sujeita à reserva para o número 937-220-817. Eu repito, 937-220-817. E a entrada é então por contribuição livre, sujeita a reserva para este número de telemóvel que acabei de dizer e sujeita ainda a limites na lotação. Todas as quartas e quintas de julho, às 20, na Desgraça, que fica na Rua Penha de França, número 217B, em Lisboa. Também na Desgraça, esta sexta, dia 16, vai haver jantar e projeção do filme Velvetine, com a presença de David Amado, o realizador e coreógrafo do filme. Inspirado no livro The Velvetine Rabbit, de Marjorie Williams, Velvetine narra a jornada de um homem negro queer, do ódio de si mesmo e da autorrepressão, até à autodescoberta e à sua própria aceitação. Com dança e poesia, acompanhamos a nossa protagonista enquanto navega por traumas ancestrais, racismo e homofobia por curar, encontro de comunidades e de vida autêntica, livre das expectativas dos outros. É então sexta, com jantar às 20 e filme às 21, na Desgraça, em Lisboa, Rua Penha de França, 217B. No Porto, mais precisamente na livraria Mal da Testa, esta sexta apresenta-se a recente edição da Flauta de Luz do livro Contra o Leviatã, Contra a Sua História, de Freddy Perlman, um livro que foi publicado originalmente em 1983, em Detroit. Neste ensaio, cuja investigação durou meia década e levou o autor a visitar locais arqueológicos em três continentes, Perlman procede a uma revisitação crítica da história da humanidade, desde as origens sumérias da civilização ocidental até aos nossos dias, pondo em causa os fundamentos canónicos baseados na narrativa estatal. O Leviathan representa o Estado no seu sentido mais profundo e amplo, não só a instituição administrativa de uma sociedade, mas também a construção da própria sociedade, a sua maquinaria, a sua espiritualidade morta, o seu militarismo, as suas relações alienadas e patriarcais, o seu desprezo pela natureza e as suas tecnologias de poder. Esta edição tem uma introdução de Peter Gelderlos, tem tradução de Pedro Moraes e ilustrações de Miguel Carneiro. Na apresentação, esta sexta, dia 16, por volta das 21, Pedro Moraes, o tradutor, estará presente. Isto acontece na Mal da Testa, que fica na Rua de São Roque da Lameira, número 2236, ali perto da Praça das Flores, no Porto, claro. No dia anterior, na quinta, dia 15, a mesma Livraria Mal da Testa continua o seu ciclo de cinema dedicado a Franz Kafka, desta vez com o filme O Processo, de Orson Welles. É na quinta, às 21h30. Por hoje, é tudo. São as coisas possíveis num programa que ainda só tem a primeira dose da vacina. Até à próxima. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zingarelhos.